rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro à rapariga. Um craveiro numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata sardinha da costa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de uma sardinha só picadinha da costa? Olha a bela sardinha freguesa! Nóbeles, é Nóbeles a minha sardinha, mas é da gorda, é da boa, de Peniche. É da gorda, freguesas! Que ano está muito mais barata que o ano passado. O ano passado vinha muito mais cara, vinha a 12 e a 13 euros para nós. E tínhamos que vender a 15 e a 16. Este ano já está mais baratinho, ainda bem, graças a Deus. Depende do sítio de onde vem, portanto, esta é da zona mais cara, vem de Sines, normalmente é a sardinha mais cara. Nem por isso. É regar e pôr A Maria Adelaide já comprou sardinha? É para o meu almocinho. E como é que sabe se a sardinha é boa? Pelos olhos de brilharem. Olha a bela sardinha freguesa! É uma questão de concorrência, portanto, não é, a diferença não é grande, como vê. Ela vem quase toda do mesmo sítio, não é? Do mesmo sítio, é, sim. Também, às vezes, é uma questão de compra. Há quem compre mais barato e compre mais caro. E depois poderemos vender mais barato ou mais caro também. É a concorrência. Olha a bela sardinha freguesa! Esta é para o Alpine! Esta já está vendida para o Alpine! Está a ser difícil porque eu não quero sardinha congelada. E não querendo sardinha congelada, também não sei muito bem comprar, mas eu acho que esta não é má. E, portanto, é por aqui que eu vou optar. Primeiro, o vendedor deu-me algum crédito. Acreditei um pouco nele. Tem que confiar, hein? Nós também confiamos no nosso fornecedor. Tem que confiar. Hein? Olha a bela sardinha freguesa! É sim, a sardinha, quando agora ela começa a vir muito boa. Agora, não estou no tom. Está muito gorda. Está a vir muito gorda. Vem-me fazer o favor de arranjar 40 sardinhas. 40? 40. Mas eu quero... assim, daquelas que a gente pega na pele e sai a pele toda a sardinha. Olha a bela sardinha freguesa! Todo o peixe, em especial a sardinha, o olho quando está convexo é porque está sempre muito fresco. E ela nunca pode estar vermelha na parte da cabeça. Se tiver na parte da cabeça vermelha, a sardinha já é atrasada. Porque é assim, porque tirando a pele, se tiver esta capa de gordura, eu tiro-lhe a pele. E se reparar, tudo o que está antes de chegar à febra é gordura. Ah. Ok? É muito boa. motivo é que concorreu ao concurso das sardinhas promovido pelas festas de Lisboa? Iwashi wa sugoi Nihon demo ninki no aru sakana de, sono iwashi ga Lisbon no machi de oyoideru no ga mitakatta kara obo shimashita. É, sardinha, um peixe que é muito apreciado no Japão também, então queria ver a sardinha dela nadar em Lisboa. Em que é que se inspirou para desenhar esta sardinha? Nihon no dentoteki na kakikata no koinobori itte iu no ga atte, sore o inspiration shite kakimashita. A sardinha foi inspirada pelo peixe que chama-se koinobori. É um peixe tradicional japonês que nada no mês de maio. Por uma simples encomenda do cliente, neste caso é a GEAC, para fazermos a imagem das festas desse ano. Nós suspirámos bastante, lembrámos que uma simples sardinha podia ser uma imagem extraordinária das festas. Fomos à praça comprar um quilo delas. Escolhemos uma, pusemos num scanner de mesa e assim nasceu a lenda. A EGA que leva as sardinhas até todos. Assim é aberto um concurso que possibilita a qualquer um contribuir e enriquecer a imagem das festas de Lisboa. Ela saiu do ateliê, passou a ser feita por outros artistas, designers, ilustradores, artistas plásticos, aberta a toda a gente, internacional. Todos os anos há uma avalanche de sardinhas, recebemos coisas tão espantosas, tão absurdas, tão bizarras, tão kits, que não há dúvida de que fazer uma sardinha hoje em dia é uma festa. Gosto muito de uma sardinha que está disfarçada de tubarão. Curiosamente é feita por um espanhol. Essa sardinha é notável. Junta uma boa ideia, brinca com aquela história do medo da barbatana de tubarão, que é usada às vezes em filmes, até para efeito cómico, e está muito bem executada. É uma sardinha que não é fácil de esquecer. E para que ninguém esqueça as sardinhas que cada vez mais vêm de todas as partes do mundo, a Fundação Milénio juntou-se a esta iniciativa. Nós temos aqui um núcleo arqueológico onde estão 2.500 anos de história de Lisboa. E entre os vestígios encontrados existe uma fábrica de pasta de peixe que usava a sardinha. E por isso faz todo sentido que nós, inserindo-nos no sentido de responsabilidade social, de nos integrarmos na vida da cidade, nós que temos aqui um museu com uma fábrica onde já foi tratada a sardinha e que era exportada para todo o Império Romano, que acolhemos aqui o símbolo das festas da cidade de Lisboa, que é também uma sardinha. Aqui ninguém paga bilhete, todos podem viver, independentemente do credo, da cor ou da preferência clubística. Portanto, todos são bem-vindos. Toalha à beira-mar. As sardinhas viajaram de muito longe. Ao todo, foram recebidas 6.446 propostas de designers de 53 nacionalidades diferentes, o que se traduz numa participação estrangeira de 15%. Sardinha só picadinha na costa, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? E uma sardinha só picadinha da costa. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes pressas. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias, gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos. E as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional. E que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Évora. 12 meses de boa mesa. Prova gastronomia tradicional alentejana num dos 53 estabelecimentos aderentes à iniciativa. Comidas de verão, junho a setembro. doçaria tradicional ao longo de todo o ano. Évora, 12 meses de boa mesa. Sardinha só picadinha da costa. Está oficialmente aberta a época da sardinha em Setúbal. A maior sardinhada do mundo vai consumir 6 toneladas de sardinha pescadas durante a madrugada para servir as 12 mil pessoas no evento. Quantas sardinhas já comeu? 49, 50. Está a tentar bater outro recorde. Claro, por isso é que vim cá. Isto é preciso é tirar a camisinha, tira-se a camisa e depois é de gaita. A maior sardinhada do mundo. No livro dos recordes. Quantas aviões? Comi algumas 10. Mais umas 10 ou 20. E quantos copos de vinho? Quantos copos de vinho? Bebo um litro a dois. A maior sardinhada do mundo. No livro dos recordes. Temos que superar o recorde existente de produtos do mar, que é 5.800 quilos, que está neste momento em Los Angeles, América. E nós propomos que os consumidores que aqui estão, os visitantes que aqui estão, consumo 6 toneladas e 100 quilos de peixe para batermos largamente o recorde. Só o fogareiro tem capacidade para assar 800 sardinhas por hora. Mede 100 metros, tantos quantos os anos que o Clube da Terra comemora. Ao fim de tanto tempo a virar a grelha, estão prontos para dar conselhos. É assim, a sardinha quando está fresca, que aparenta fresca, tem uma cor prateada. E quando está quase assada, tem uma cor de castanhada. Oh, já comi algumas. Já lhe perdi o conto. O seu estômago aguenta mais quantas? Oh, ainda aguento mais umas 10. Pois, bem acompanhadas. Está bem acompanhado, sem ser certo. Sim, maravilha. Maravilha. E esta pinga, pá? Oh, para estalar águas mortas e tudo. Em apenas 35 minutos consumiram-se 2 toneladas de sardinha, numa festa em que a crise ficou à porta. Nada! Em dia de festa não se pensa da crise, a gente vai pensar da crise, é maluca! Qual crise? Isto é espanta a crise, espanta tudo, rapazes. E com isto haja alegria! A crise é gelada. A maior sardinhada do mundo. No livro dos recordes. Thank you. Estamos abertos desde 1930, já vamos na terceira geração a tomar conta aqui da conserveira de Lisboa. No que toca às conservas, passa por haver primeiro uma salmoura, depois uma pré-cozedura, são colocados os molhos, a seguir é esterilizado, lavado e está pronto. Chegando à loja, pegamos nos lotes, se a conserva estiver boa, vai para o nosso embalamento, que é feito toda à mão, e vai para as prateleiras para ser vendido. Mudou um pouco o paradigma e a maneira como as pessoas olham para a conserva hoje em dia. É um produto de qualidade e como produto de qualidade que é, as pessoas já têm um bocadinho de tendência a utilizá-lo como ingrediente para fazer outro tipo de pratos e outro tipo de coisas. E eu acho que isso tem sido importante na desmistificação de que a conserva é um produto menor. É um produto abrangente, ou seja, pode ser utilizado da forma mais elaborada ou da forma mais simples, meramente com um pão ou com uma coisa qualquer desse género. E isso é importante para um produto deste tipo, que ainda por cima tem a vantagem de durar imenso tempo em casa. Portanto, em qualquer momento e em qualquer circunstância podemos utilizá-lo para fazer as várias coisas. Déjà dans mes veines le creux qu'ont laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres. C'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadours de leurs remords et cris immenses. Y'a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on est ni sœur ni amant avec ou sans lendemain. On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer. Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères. Chère abeille, chère abeille, elle a j'atteigne ça, elle a j'atteigne ça. Ma chère Aloua, chère Aloua, chère Lisboa, chère Lisboa. Elle a j'atteigne ça, ma chère Aloua, chère Aloua, chère Lisboa, chère Lisboa. Perdu entre la mer et les montagnes, mantelées de Sintra, toi tu te repères avec un nuage d'allégria. T'as ces lignes de conduite de suivre le vent, et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments. Cher abeille, cher abeille, et là j'atteins ça, j'atteins ça. Ma chère Aloua, cher Lisboa. Cher abeille, cher abeille, et là j'atteins ça, j'atteins ça. Ma chère Aloua, cher Lisboa. Alternativa Rádio. Estamos no ar.

picadinha na costa, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? E uma sardinha só a picadinha da costa. Uns começam pela cabeça, outros pelo rabo, mas o que importa é que a sardinha assada é a rainha desta festa. Muito trabalho, muita confusão, mas damos conta. Quantos quilos de sardinha é que saem por dia? Ui, muitas caixas de sardinha. Não sei se ao fim do dia sei quantas caixas tenho, só quando vou pagar. Muitas sardinhas. Faz a gente criar ritmo, criar... Pronto, e traz muita gente estranha aqui que faz muita falta à Vila Praia da Âncora, muita falta, porque está, é um canto tão bonito, com tão pouco movimentado. Sardinha assada é a rainha desta festa. Nesta festa perde-se a conta aos quilos de sardinha que são assados por dia. No ano passado, ultrapassaram as 69 toneladas. Este ano, o objetivo é conseguir ainda superar esse número. A sardinha está boa? Está um espetáculo. Há 100% de sardinha. Está 100% mesmo, muito boa mesmo. E é linda lá por isso. Sardinha assada é a rainha desta festa. Uma iniciativa que se vem a desenvolver já há alguns anos e que aposta na forte ligação que Vila Praia de Âncora e o Conselho de Caminha têm ao mar. E tentamos realmente dar a conhecer as diferentes potencialidades que temos voltadas para o mar, nomeadamente a própria comunidade pescatória e também apostando fortemente na gastronomia, que é o caso da sardinha e especialmente a sardinha de Alvorada de Vila Praia de Âncora. A festa do mar e da sardinha, um convite ao convívio de sardinha no prato. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar, ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha, dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio, aqui na sua rádio. Boa tarde, Timonel. Boa tarde, Chiqui. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem 100 grandes peças. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias, gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? Epá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1475. Évora. 12 meses de boa mesa. Prova gastronomia tradicional alentejana num dos 53 estabelecimentos aderentes à iniciativa. Comidas de verão, junho a setembro. Doçaria tradicional, ao longo de todo o ano. Évora, 12 meses de boa mesa. A Confraria das Sardinhas Doces foi oficialmente criada em Trancoso. Chocolate, açúcar, canela e gemas de ovos são apenas alguns dos ingredientes que compõem este doce de origem conventual. A sua história remonta aos finais do século XVII, mas na região correm lendas que recuam ainda mais no tempo. Diz a lenda que foram as freiras de Trancoso que tiveram a suprema originalidade e a inspiração para fazer as sardinhas doces. A verdade é que também diz a lenda, porventura, estas sardinhas doces poderão ter estado no manjar real a quando do casamento de Dom Dinis com Dona Isabel de Aragão, aqui em Trancoso, no século XIII. Talvez seja na surpresa que reside o segredo da sardinha doce de Trancoso. E a verdade é que a sardinha doce de Trancoso surpreende-os numa explosão de mil sabores e de mil sentidos. E é por isso que hoje todas as confrarias, os confrades e os confrades, estão intimados a pecar pela guloseima de comer uma sardinha doce. Durante as cerimónias de constituição da coletividade, que decorreram no Clube Trancosense e no Convento de São Francisco, membros de outras confrarias do país puderam provar as famosas sardinhas doces. Recusar este desafio e este convite que me foi feito pela direção da nova confraria das Sardinhas Doces Trancoso era, como diria Virgílio Ferreira, o mesmo que recusar uma flor que uma criança nos oferece. E considero que é, sem sombra de dúvidas, o único doce conventual de renome já nacional que existe em todo o Distrito da Guarda e por isso aqui estou, como confrado. A Confraria das Sardinhas Doces tem por agora cerca de 50 membros. Desta coletividade deu espaços para promover aquela que é uma iguaria há muito conhecida na região. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe raio, novos ricos são má sorte. É a pronúncia do norte, os tontos chamam-lhe torpe. Outro forte, aí o dia não sejas triste, a bússola não sei se existe, e o plano talvez aborte, nem guerra em bairro ou corte, é a pronúncia do norte, é um prenúncio de morte. Feira do Alvarinho em Monção, expositores, tasquinhas e música popular. Venha brindar a Monção. O mês de julho é já sinónimo da Feira do Alvarinho em Monção, onde a diversão e a alegria estão sempre presentes. Por este certame passam cerca de 70 mil pessoas, um número significativo para a economia local. O Alvarinho para Monção é mais do que um vinho, é um produto identitário. E sobretudo é uma fileira económica fantástica, 25 milhões de euros. Há muito tempo que eu digo que não era suficiente as duas feiras que temos aqui a norte, concretamente a de Melgaço e a de Monção, era preciso o salto para o exterior e assim o vamos fazer. Durante os próximos quadros comunitários existe uma forte promoção em valor do apoio para este setor. A promoção do vinho vai crescer bastante. Ela está dentro dos quadros comunitários, está à disposição de todas as regiões e, dentro do entendimento também que surgiu relativamente ao Alvarinho, está também direcionada para o Alvarinho. A feira conta com 108 expositores, desde o artesanato até ao fumeiro e, claro, sem esquecer aquele que é o rei desta festa, o vinho Alvarinho. Tenho um vinho que é considerado dos melhores do mundo. A nível de vinhos verdes é o príncipe, para não dizer o rei dos vinhos verdes. Este ambiente é especial. Este ambiente é especial. É propício a boas amizades, a novas amizades e a degustar um dos produtos melhores que nós temos em Portugal. A Feira do Alvarinho em Monção pretende ser ainda um espaço de divulgação da atividade empresarial e associativa da região através da apresentação de produtos locais e regionais. Feira do Alvarinho em Monção, expositores, tasquinhas e música popular. Venha brindar a Monção. A Rota do Petisco desafia petiscadores e gulosos a provar o que há de mais saboroso nas tradições algarvias. Uma iniciativa da Teia de Impulsos que alia a gastronomia regional à solidariedade. Sim, a sardinha está arranjada. É tirada a espinha, não tem espinha nenhuma, né? E depois é só passar. Tempera-se. E depois é só passar pelo pomo, é só pôr a fritar. Aqui está. Se preferir carne, também não faltam boas sugestões na Rota do Petisco. Isto é entrecosto, depois eu vou cortar tudo e vou marinar de um dia para o outro, depois são cozidos e depois ficam nesta vasilha. Depois, quando o cliente pede, isto é só pôr na frigideira, põe-se aqui o azeite, um pouco. Agora é só vai lá aquecer, né? E temos aqui estas batatas que são frescas, são cortadas e cozidas e agora são. Vai ser o acompanhamento do pianinho. Assim. As batatas, para dar um sabor melhor, eu ponho aqui um bocadinho de bacon. Pronto, para dar aqui um sabor. E ponho aqui uma cebolinha. Isto é um molho de alhos. É feito com maionese e alho e mais umas coisinhas. E então agora vamos pôr isto assim. Isto é o prato, é o espininho, já está escalado. E agora, bom apetite. E para terminar, nada como um bom doce algarvio. Aqui está figo com amêndoa. A massa leva calda de açúcar, canela, erva doce e chocolate. Vamos pôr o chocolate. Chocolate quente. Vamos pôr a amêndoa laminada. E depois vamos completar com um pauzinho de canela. Depois vamos fazer um cálice em doce fino, em vez de ser o cálice de vidro normal, para servir o licor aos nossos clientes. Vai ser servido em cálice de doce de figo. A Rota do Petisco começou há 5 anos em Portimão e não tem parado de crescer. Abrangemos toda a bacia do Arado, então temos o concelho de Portimão, o primeiro onde a Rota do Petisco aconteceu, o concelho de Lagoa com a freguesia de Ferragudo, especificamente, Silves. E este ano abrangemos Monchique também. Cada pessoa desloca-se a um estabelecimento ou aos pontos de informação, adquire um passaporte. Cada passaporte tem o valor de 1 euro donativo. Todo esse valor e depois reverte a favor de 7 instituições. Petiscos são 3 euros, este ano são 3 euros e os doces são 2 euros. A Rota do Petisco abrange 170 estabelecimentos. A Rota do Petisco desafia petiscadores e gulosos a provar o que há de mais saboroso nas tradições algarvias. Uma iniciativa da Teia de Impulsos que alia a gastronomia regional à solidariedade. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar. Ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio, aqui na sua rádio. Thank you.